Tentei fingir que eu não senti, mas quando vi já me apeguei. Só você mesmo pra deixar eu tonto assim, pensando em casa e parar com a farra e querer viver esse amor. Te apresentar pro mundo, te levar em tudo, me queimar com teu calor. Juro, não era pra me apaixonar, era só pra ser um caso recente. Eu não ia levar a sério a gente. Juro, não era pra me apaixonar. E agora o que eu faço aqui? Te querendo toda hora. Você não tem noção. Foi tão difícil reabrir meu coração. Por muito tempo eu fiquei de mão em mão. E agora vem você fazendo eu me envolver. Tá tudo errado, você não tem noção. Você mudou minha maneira de pensar. Por muito tempo eu fiquei só por ficar. E agora fazendo eu me envolver, tá tudo errado. Tentei fingir que eu não senti, mas quando vi já me apeguei. Só você mesmo pra deixar eu tonto assim, pensando em casa e parar com a farra e querer viver esse amor. Te apresentar pro mundo, te levar em tudo, me queimar com teu calor. Juro, não era pra me apaixonar, era só pra ser um caso recente. Eu não ia levar a sério a gente. Juro, não era pra eu me apaixonar. E agora o que eu faço aqui? Te querendo toda hora. Você não tem noção. Foi tão difícil reabrir meu coração. Por muito tempo eu fiquei de mão em mão. E agora vem você fazendo a minha. Só você mesmo pra deixar eu tonto.